cenário vazio, luta sem vitória. Dura trajetória, irmão, vidas em memória. É a minha história, como a de muitos por aqui. Não vivem, sobrevivem sem desistir. Decência e respeito é ilusão. Sem emprego pra favela, tudo é caixão. Barraco fudido, zoado, goteira no telhado. É o status da miséria pra quem é favelado. Meu sonho cheira a morte, é preciso sorte. Grudar no carro forte pra dar fuga com os malote. Pra quem não tem emprego, um prato cheio. Pra quem não tem porra nenhuma, é o jeito. Só quem é pobre como eu sabe como é foda conviver com o crime e a necessidade. Mas se eu cair no crime, pra elite é uma vitória. E pra favela só um caso, só mais uma história. E no meu caso, o que que eu faço se eu não tenho o que comer? Meto B.O. pra conseguir sobreviver. Ninguém me dá a mínima, sou visto como lixo. Mas o papo é diferente se eu aperto o gatilho. Aí sim, clic, plá, 5-6 na cabeça. Eu, o Kio toca fita e amanhã tô na veja. Por incrível que pareça, é só assim que eu existo. Quando mato um filho da puta pro sustento do meu filho. Na TV, rasgado, com uma pá de tiro. Esse é o caminho que infelizmente trilha aí. Essa é a novela que o Brasil não apresenta. É a falha do sistema que gera violência. Nasci, cresci, vivi, virei sequela. Executar a dignidade que eu tinha na favela. Queria emprego, respeito, educação. Ser um cidadão honesto e não virar ladrão. Eu nasci, cresci, vivi, virei sequela. Executar a dignidade que eu tinha na favela. Quem foi que disse que o crime é ponta firme? Sai fora, não seja protagonista desse filme. Liguei o pioio que tem uns ferros em cima. Que se foda, vou roubar pra levantar minha vida. Uma moto, um carro, roubado pro esquema. Só pra fazer a fita ali, não tem nenhum problema. Eu na 500, junta na garupa. Tem um golfe com 3, de quebrada numa rua. Colamos na cena apavorando, posto de gasolina. E o golfe vê a mil, rendendo os frentistas. Segurança, trepado, de oitão não deu pro cheiro. Deita aí, cuzão, vai, senão abre o seu peito. Foi a blazer do gerente, cheque, dinheiro. E o pioio na moral arrastou uma pajeira. Não tem alarme no posto e os peão tão amarrado. O gerente, cuzão, tá no escritório desmaiado. Tudo em cima, pai, pum, ré, vamos sair de fuga. É noite, chuva forte, não tem ninguém na rua. Só alegria, tudo certo, enchi o armário à estante. Dinheiro dividido e os carangos pro desmanche. Essa fita rendeu quase 10 mil. Trocamos caranga e a moto por um fuzil. Comprei roupa, calçado, fiz feira pro barraco. Nem acredito que deu certo, ó, meter aquele assalto. Dinheiro assim é bom, meu, me traz o respeito. Mas na real, sangue bom. Sonho com emprego, vou dar uns dois pra ver se esqueço. Quanto povo sofre na mão do governo. Porque essa é a novela que o Brasil não apresenta. É a falha do sistema que gera violência. Nasci, cresci, vivi, virei sequela. Executar a dignidade que eu tinha na favela. Queria emprego, respeito, educação. Ser um cidadão honesto e não virar ladrão. Eu nasci, cresci, vivi, virei sequela. Executar a dignidade que eu tinha na favela. Quem foi que disse que o crime é ponta firme? Sai fora, não seja protagonista desse filme. 3 meses depois, mó veneno, sem dinheiro. Escalei um a um, todos os parceiros. Aí ó, tem fuzil e pistola pra fita. O esquema é suicida, os malote ou a vida. Tava na veia à disposição, me sentia confiante. Lembrei de sorriso do Pablo com a TV nova na estante. Imaginável na quebrada, no rolê de carro zero. Saindo dessa fita, vivo é o que eu espero. 13 do 2 é o dia, tudo esquematizado. Os mano arrastou uma Silveira do Maré prateado. A fita em Santo André, Avenida Senador Flack. Ação tem que ser rápida, às 10 o banco abre. O carro forte vai chegar, mais ou menos 9h20. Se algum vigia piscar, puxa o gatilho da R15. Vem dobrando a esquina, ó lá, tô no horário certo. Vou enquadrar a piolho, ó retaguarda e fica esperto. Colamos cantando pneu, quando o primeiro vigia desceu. Então será a estrela, rata. E se fudeu, pai do caralho, ganhou a lança da sacada do AP. 2 palito 9-0, caguentou pro DP. Os mano veio na seca com maré prateada. Rendendo 3 vigia que ainda tava no carro. Aí ladrão já era, vida. vida dominada. Escutam tudo de bruxo, deitado na calçada. O piolho que nem louco, enfiando os malotes no carro. Eu tremendo, suando frio, porque nunca tinha matado. Foi foda, foi do nada, só escutei a rajada. Dois puta meu caiu, com a cabeça sanguentada. Gritaria, correria, agonia, choque. Dois gambé foi pro inferno, cheiro é de morte. Puta que pariu, tem viatura em todo canto. Escuta o piolho me gritar. Vai, mano, vamos sair trocando. Mas que porra eu tô fazendo? Poderia tá trampando, mas nem fudendo eu quero ver aí meu filho mendigando. Se meu papel é esse aqui, eu vou até o fim. A traca vai cuspir pra quem vir pra cima de mim. E o intruso catama silverado que tava com a boa. Não embaça, vai, mano, pisa fundo nessa porra. Embaixo da chuva de bala, o pânico dominava. Um aliado agonizava, tremendo na calçada. A gente escapou, mas o piolho rodou. E o truta que reagiu, mano, a rota capotou. Mas aí, eu tô ligado que o mano é ponta firme. Não pipoca na missão, ele conhece o crime. Acelerado no barraco, sem saber o que fazer. Será que os cara tá morto? Será que tão no DP? Será que compensou, meu Deus? Será que vale um som de 3 mil watts? Um tênis novo da Nike? Olho pros malote, pro meu filho do lado. Não teria matado e roubado se tivesse um salário. Se tivesse ao menos um trampo, se tivesse ao menos um rango. Uma escola decente, pro meu filho tá estudando. 11 da noite, nada de notícia. Será que caguetaram, mano, a gente ir pra polícia? Escutei um barulho estranho, tentei sair de pinote. Só agora me arrependi de ter roubado o carro forte. Tarde demais, tem gambé pra todo lado. É crocotão a paisana, não tem ninguém fardado. Tão tudo encapuçado, os ferros apontado. Vou matar todo mundo, hein? Todo mundo. Vai, todo mundo no chão! Tenta aí, porra! Você não gosta de matar polícia aí, filha da puta? Aqui, ó, vocês vão pro inferno, caralho! Pelo amor de Deus, não! Vai se fuder, vai morrer todo mundo! Não, cala a boca, piranha! Não, uma porra, vai ser ladrão mesmo! Tipo assim, é o seguinte, hein? Ninguém viu nada, a gente chegou e a chacina tava feia. Não, pera aí, mano. E esses malotes aí, como é que vai ficar? Bom, os malotes a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dividir e, ó, nada de... Termina de forma trágica o assalto a um carro forte que ocorreu na manhã de ontem em Santo André, região do Grande ABC. 8 mortes foram registradas, a de um vigia, 2 policiais militares e de 5 assaltantes. Roberto César do Prado, conhecido como Piolho, se entregou e revelou à polícia o local onde estariam outros 2 assaltantes que fugiram com os malotes. Por volta das 11 horas da noite de ontem, a Polícia Civil invadiu a favela do Macuco em Mauá, mas foram infelizes na operação. Os malotes não estavam lá, mas encontraram os 2 assaltantes, a mulher de um deles e uma criança de apenas 3 anos de idade, todos fuzilados. Eles acreditam que houve um desentendimento entre os próprios assaltantes e suspeitam também do envolvimento de mais pessoas no assalto. A polícia investiga o caso. Agora vamos lá no centro de São Paulo, onde acontece uma mega rebelião na penitenciária do estado. E a repórter Giovana Batistella traz mais informações.